vadiar quem não quer. Sábado e domingo, cante a pedra é bingo. Aplausos pro vadio, vê só, nós do B.O. De boné e bermuda, desatando nó, assim tô bem melhor. Eu fico bem melhor, máquina nunca só, os irmãos e sem pró. O que que tem, deixa o vadio aí de bobeira, brincadeira. Deixa o vadio falar besteira, deixa o vadio zoar. Deixa o vadio pular, deixa o vadio cantar no que der em qualquer lugar. Eu perdi muito, então deixa eu compensar esse dia de sol, tudo em prol. Deixa eu zoar e bater o futebol na poeira. Início da zoeira, sexta-feira, no sábado é pauleira. Domingo é saideira, na segunda é pedeira. Mas aí tô firmão, de batente na mão, pois rola um trampo sangue bom. Meu, sou do jeito que sou, mas eu nasci, cresci, mas o bem venceu. Então vem, Joe, se tu tá bem, eu também tô. Então deixa eu ser feliz, meu vadio louco, eu também sou. Ser um vadio louco, vadio louco, tá com nós chapando o coco. É quem não quer também ser um vadio louco. Vai pra pirar, nosso som chapando o coco. Só pra somar, corrente é vadios louco. Vai pra pirar, nosso som chapando o coco. Só pra somar, corrente é vadios louco. Super, ultra, mega, bungo, kili, bumbo, caixa, percussão, estilo livre. Vou pro baile pra poder chapar o coco. Não de pirar, mas não sou dos vadios louco. Todo mundo tem um pouco de vadio. Jay na função pra firmar com a tribo. Vou pro baile. Vou deixar pra coco, não devira, mas não sou devade os loucos. Se todo mundo tem, por que eu também não? Se todo mundo tem, eu quero ter também. Se todo mundo tem, por que eu também não? Se todo mundo tem, eu quero ter também.